central de informações aqui na saída. PRF está livre de desvio, gol no meio da zero. Seu controle. Prossiga, papá. Vou no 620. Ok, tá com controle Salvador ainda, vai passar pra ele. Salvador, gol no 620. Prossiga, gol no 620. Imponte para o Sierra Hotel Papá, chamando Maceió ao 1955, ele não consegue contato com o APP Aracaju. Eu só poderia confirmar a posição dele agora? Ok, aguarde. Sierra Hotel Papá, qual é a sua posição no momento? Qual a sua radial de aproximação? Ok, controle, gol 620. Prossiga. Está a 50 milhas de Maceió, no eixo da aerovia Golf 677. PRF, grato, gol 620. Iremos entrar em contato com o Aracaju. O senhor poderia confirmar o estimado de pouso da aeronave? Serra Hotel Papá, qual é o seu estimado de pouso? Gol 620. Tá ok. Controle, estimando o pouso em Maceió ao 1955, o hotel Serra Hotel Papá. Copiado 1955 e pague as frequências de Aracaju 120.3 e caso negativo, está autorizado chamar o controle Maceió. Muito obrigado pela ponta, igual no 620. Nada, de acordo com ele, ele tentou todas as frequências, não conseguiu. Tá, tchau. Controle 6210, está estabilizado na 1-0. Chame 6210, completa aproximação, chame 2, Salvador, 118.95. 6-9, boa tarde, 6210. Controle Salvador, qual é o meu Oscar mais diante? Qual é o meu Oscar mais diante, prossiga. Para o retorno de 9, Papa Mike Mike, acionado 0130, 8 no PLB, 1:30, detonamento radial 243-310. Salvador, 1-9-5-0. Aqui, Oscar Mike Yankee, ajuste em Salvador 1-0-4, mantenha-se com seu visual na proa do farol de Itapuã, chama para descida. Proa do farol de Itapuã, vai chamar para descida o Oscar Mike Yankee. 3190, está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste em 1-0-4, de forma estabilizada. 1-0-4, sem restrições, confirme? Confirme? Livre das restrições? Está livre das restrições, são 3190. Em direção para 2000, portaria estabilizada, são 3190. Controle, gol no 620. Prossiga, gol no 620. Aí, contando os desvios da esquerda, agora mantendo o projeto 5, é praticamente o projeto Aracaju, ok? Pedro, está livre o desvio e chame agora o centro Recife na frequência 125.45, alternado 126.85, gol no 620. 2545, 285 no 620, obrigado, boa tarde. Bom, meu nome é Mike Yankee, desça para 500 pés, aguarde a transferência de comunicações. Vai descer para 500 pés, você vai para a transferência de comunicação, acho que vai. Pego Serra Hotel Papá, caso receba o controle, chame Maceió na frequência 128.9 e alternado 119.25. Oi, Salvador, da 3367, boa tarde. Pronto no ponto de espera da 3367, da 10, a linha decola de imediato. Cruzando nem mantém 10, tá 3367. Alema Sena 10, tá 3367. Roxana 62, 10 no solo, as 44, livre na Foxtrot, chame solo Salvador em 2111. Livre na Foxtrot, 2111, né? 6210. Chama 25.45 e alterna 126.85. Tan 3367, pista 10, decolagem autorizado, vento 170 graus, 10 mais. Fazendo a decolagem, tá 10, 3367, decolado aos 46, passando o transponder 5455. Parabéns, do Pacto. Mike Yankee, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.95, atente para o Airbus 320 na final da 10. Paralisou o tráfego Airbus na final da 10, vai chamar a Torre Salvador 118.95, ótimo, Mike Yankee. Está 3190, está 3190. 3190, completa a aproximação, chame a Torre Salvador, 118.95. 3195, boa. Controle Salvador, está 3367, boa tarde, cruzamento 700 na Sambo 1. 3367, contato radar decolagem via Sambo 1, suba para o nível 360. Chamará nível de voo 360, confirme 360. 3367, suba para o nível 360 via Sambo 1. Autorizado, via Sambo 1, 360, 3367, pode voar lenda? Oxané 6314, ao controle. Vou dar na vertical, ótimo aqui. 5.45, alternado 126.85. Já altímetro 014, tráfego avistado, pista 0, pouso autorizado, vento 15, 180 graus, 08 nós. Livre pouso, pista 0, está 390. Formação de tráfego é um helicóptero Sikorsky 76, mantém 500 pés à sua direita na linha do litoral, não interfere sua aproximação. Está 3190. Sim, avisou o contrato, está 3190. Seu Salvador, acho que é maquiante vertical do. Fala Itapuã, se iniciando 390 pela direita. Rosca Maquiank, torre ciente, tráfego ainda não avistado, mantenha o setor com 360 pela direita e reporte ao TEM. Vai reportar ao TEM. Oi, boa tarde, 3145 da CAM, pronto, para dar um julgado. Então 3145 visual com companhia na final. Negativo. Após o pulso do tráfego, né? Airbus 321, autorizado ali, mantém pista no zero. Ok, após a passagem do Airbus, opção ali, mantém no lugar. 3145. São Romeo Serra Golf Oscar, mantém Redress Golf Visual, 1.500 pés nos corredores, o ajuste 1.0 no 4. Oscar Mike Yankee autorizado o circuito da 17 pela direita, reporte na final, trem checado, Oscar Mike Yankee. Cara do vento pela direita, vai reportar na final com o trem checado, o Oscar Mike Yankee. Autorizado o cruzamento. São 3190 no solo 50, livre à direita. Chame solo Salvador em 21.9. Corrijo, 21.1. Direita, 21, está 3190. Então 3145, pista 10, decolagem autorizado, vento 970 graus, 08 nós. Livre, decolagem da 10, Salvador, Oscar Mike Yank, na final da 17, baixado, travado. Oscar Mike Yank, tráfego avistado, pista 17, pouso autorizado, 170 graus, 062 a nós. Pouso autorizado, 17, Oscar Mike Yank. Então, 3145, decolar 252, chame o controle Salvador 198, bom voo. 198, bom. O gol no 169, ele era uma pista 0. Salvador, Altar Azul 2711, está em contato do radar através de Conde. Mantenha o nível 160, vou ir na proa da posição BOMP e chame no ponto de descida. Informe para descida no nível 180, Azul 2711. Salvador, boa tarde, 3145 da Câmara. 3145, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 340 via San Vuno. 340 via San Vuno. Falando 3367, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. Centro Recife, para 3367, chama Recife. 180 graus, 08, Lúcio. Quente, limpa, decolagem, pistão 0, gol 1169. Golf OS, está autorizada para o da SEASA. Muito pronto, SEASA, já. Meu nome é 9-255, controle Salvador 19-8, bom voo. 19-8, gol, bom nome 69, obrigado, boa semana. Contato radar na decolagem, suba para o nível 360 via San Bruno. 360 para via San Bruno, gol 1169. Azul 2711, estação vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 260, seu limite é voar nessa proa por 7 minutos. Em caso de falhas, assuma a navegação na proa da posição PLO. Ok, direita 260, limite 7 minutos nessa proa, caso de falha, proa PLO, o Azul 2711. O 2719, curva direita na proa 260, está sendo ultrapassado por um tráfego que está agora só retaguarda à direita e vai ser ultrapassado pela esquerda. Ah, ok, sim, então, para fundo. O meu Serra Golf Oscar, chama agora Torre Salvador, na frequência 118.95. 118.95, obrigada, Golf. Salvador, boa tarde, voo 1869, mantendo o nível 200. Pode voo 1869, mantenha o nível 200, vou ir na proa da posição Pelo, informa tráfego, posição de 10 horas, 4 milhas, com rumo oeste, mantendo o nível 180, é uma Alfa 172. 7, reporte estabilizado na final, altímetro 1014. 1014, autorizado cortar a final, Golf Oscar. Está agora afastado 3 milhas, mantendo o nível 200, é um Boeing 737-800 com rumo sudoeste. Você é pro Azul 2719? Afirmativo, Azul 2719. Ok, sim. Então 3145, chama agora o Centro Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. Desculpa, qual é a alternada 1251? Alternado 1251, afirmo. Delta 3145? Azul 2711, inicia e descida para o nível 060 da presente. Para o 060, Azul 2711. Boa tarde, está 9096, Matango. 9096, boa tarde, essa é a identificação, chegada para o médio 1, desça para o nível 080, reduz a velocidade para 2509. 780, reduz 250, está 9096. Gol no 869, desça para o nível 190 inicialmente. 1169, na saída São Bruno, chama agora Recife, frequência 128.35 e alternado 125.1. Centro Recife 2835, 251, gol 1169. Para 9016, reduz a velocidade para 250 nós, o número 3 na aproximação. 250 está reduzindo, está 9016. 1869, desce até o nível 1180. 1180, 1869. Tá? Opa. Beleza. Voo no 869, deixa para 2000, faz com ajuste 9014, na proa da posição Pelô, está autorizado a final do ILS X-Ray, informe estabilizado. 2000, proa de Pelô, autorizado ILS, pode acelerar para pegar o estúdio? Afirma, está livre a velocidade de voo no 869. Ok, acelerar. Azul 2711, no curva esquerda, na proa 230, seu limite agora é o localizador. Ok, esquerda 230, limite é o lote, Azul 2711. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, é o voo 1166, está no 76. Acione a identificação, desça para o nível 090, chegada ao BOMED 1, reduz a velocidade para 2509. Desce 2090, reduz para 2509, voo 1166. Nove zero no meia. Tá 90 no meia, desça para o nível 050. 050, tá 90 no meia. Azul 2711, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4000 no 014, azul 2711. Azul 699. Autorizado, aliás, decolar a pista no 0, vento 170 graus, 089. Thiago Fiosca no solo ao 06, chame livrando na bata. ...9016, reduz a velocidade para 2209. 2209, reduz a 9096. Voo 1166, desça para o nível 060. 060, voo 1166. Pan 9096, está seu vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite é o localizador. Esquerda 010, limite o lance, está 9096. Azul 2711, está agora 19 milhas noroeste de Salvador, reassuma a navegação, vem na proa da posição Pelô, está autorizado a final do ILS X-Ray, vai seguir tráfego Boeing 737-800 à sua frente. Pelô, e como número 2, azul 2711. Se erra, Golf, eu acho que ele voa na Romeu, eu estou ciente, foi bem servido estacionar. Azul 6999, decola 08, controle Salvador, 120, corrige 1, 99, 18, 1. 198, então, 6999, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 6999, 900 pés. Azul 6999, contato radar na decolagem, suba para o nível 320 via San Bruno. 320, São Bruno, 6999, pegado. Azul 2711, desça para 2000 pés, informe estabilizado no localizador. 2000, informará estabilizado 2711. São 9016, seu novo limite é radial 290 Salvador, aguarde para interceptar o localizador. Ok, 290 Salvador, está 9096. Do 6999, vai manter a proa 190, 5 mil. Está livre de desvio, azul 6999. 99, obrigado. Localizador, gol 1869. 1869, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 295, boa. Azul 2711, inicie redução para aproximação. Iniciando redução, azul 2711. Gol 1166, você vetou para sequenciamento com visqueira na proa 020, seu limite ao localizador. Reduza para 220 nós. Esquina 020, limite localizador, reduzindo 220 nós, o gol 1166. 0906 para o localizador, curva direita na proa 120, está autorizada a final do ILS, deixa para 3000 pés, o ajuste no 094. Direita 90, autorizado para 5000, desce para 3000, repartir estabilizado, está 9096. Azul 6999, pode voar salvo, Oleda? Oi, Leda, Azul 6999. Boa, Leda, obrigado. 6999. Gol 1166, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. 4104, gol 1166. Firma o gol 1166, informa o tráfego, posição de 12 horas, 12 milhas com rumo sudeste, mantendo 3000 pés, é um Airbus 321 da TAM. Fica quente, gol 1166. Azul 2711, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 1895, obrigado, senhor Massabato. Do 6919, centro solicitou que foi direto Motiva da presente. Direto Motiva da presente, 6919, obrigado. 0906, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000, reporta estabilizado, tá? 9019. Gol 1166, tem que conseguir interceptar nessa prova? Assim, autorizado a interceptar o localizador, desça para 3.000 pés com ajuste 90-14, gol 1166. Ok, intercepta o localizador nessa proa, desce para 3.000, 0-4, gol 1166. Oi, Salvador, muito boa tarde, o Azul 2711, final baixar, trabalho visual pro campo. Azul 2711, continua a aproximação, guardando pista 10 livre. Guardando pista livre, Azul 2711. Gol 1869 no solo 104, livrar à direita, Foxtrot, chame 21, décima 1. Boa tarde. 1-1, livrando à direita, 1-8-6-9. Estabilizado, 9-0-9. 9-0-9, está passando Duna, completa aproximação, chame a torre Salvador, 1-1-8-95. 2-2-9-5, obrigado, até daqui a pouco. É. Salvador, muito boa tarde, 9-0-9, estabilizado, contigo. Azul 9-0-9, boa tarde, ajuste ao time 1-0-4, continua a aproximação, número 2. Tráfego precede, 7 milhas, é um ATR da Azul, com 1-0 de ground, aguarde pista 1-0 livre. Gente, agora como número 2, está 9-0-1-6. Azul 6919, chama agora Recife, frequência 128.35 e alterna 125.1. 2235 e 1251, com 6919, obrigado. Azul 2711 no solo, Azul 96, ao livrar à direita, chame 21, décima 1. Direita 211. Gol 1166, está passando Duna, completa aproximação, chame a torre Salvador, 1-1-8-95. Salvador, 1-1-8-95, gol 1-1-6. Salvador, gol 1166, está a 3 milhas para a Duna, na vista. Gol 1166, ciência do tráfego, ainda novo estado, continua a aproximação, aguarde pista 1-0 livre. Tráfego precede a Airbus da TAM, toca a pista 1-0 agora no momento. O vento para cheque 180 graus, 629. Gente, gol 1166, aguarda. TAN-906 no solo 019, livre na Foxtrot, chame 211. Foxtrot 211, no 166, pouso autorizado, pista na zero, vento no 80 graus, 08 nós. Sendo pouso no zero, gol no 166. Nono 66 no solo aos 22, livre direito, chame 219. 219, gol, tudo bem. Gol 16545, qualquer jet clear, bom falar, down to 4,621,014. Cargo 8487, está autorizado a sinal do ILS, desça para 2.000 pés com ajuste no 0 no 4, informe estabilizado. Ela é 143, contato deixando a identificação, chegada BOMF, desça para o nível 050, o ajuste no 0 no 4. BOMF 0 no 0 no 4, 0 no 4. Go 16545, flying head in position pelo position. Go 16545, mark your actual payload. Torre Salvador, Azul 2591, boa noite, está próximo ao ponto de espera, já pronto. Azul 2591, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Pista no zero, a linha decola, Azul 2591. Cargo 8487, completa aproximação, chame a Torre Salvador, 118 decimal 95. Torre Salvador, 295, boa tarde. Ô, Torre Salvador, boa tarde, essa cargo 84 Express, LS X-Ray, dá uma zero. Direita para 2-4-0, aproximadamente. Pierre está livre de Zilch, né? 6143. 487, pouso autorizado, pistola 0, vento 170 graus, 0620. Livre pouso, pona 0, essa cargo 848. Azul 2591, decolado aos 31, chame o controle de Salvador 198, bom voo. 198, boa. Controle de Salvador, azul 2591, a saída coral Lula Bravo. Azul 2591, contato radar na decolagem, via coral Lula Bravo, suba para o nível 160. Sobe 160, se seria possível o Pro de Coral apresentar uma formação à frente? Autorizado, o desvio de formação na Pro de Coral, azul 2591. E direto Coral 2591, grato. Go 1645, split final, electric sway to number 10, descent to 2000 feet, unit 1014, pass on localizer. Go 1645, clear for approach, runway 10, descent for 2000, unit 1014, cause problem. Chama 6143, após desvio, vou ir na proa da posição Pelô. Desvio Pelô, 6143. Puxando 6201 na linha e mandei puxando 0. A linha e mandei 1-0, 6201. Absa cargo 8487 no solo aos 33, livre à direita, taxiway Golf, mantenha antes da taxiway Alpha. Livre na Golf e mantenha antes da Alpha e chame solo em 21 décima 1. Matheus, você vai livrar na Golf e vai manter antes da Alpha, chamando o solo 21. Puxa 6201, após decolagem mantenha reta até 3.000 pés. Ok, mantenha reta após decolagem até 3.000 pés, 6201. Autorizado decolar, pista 90, vento 170 graus, 089, puxa 6201. Oxenê 6143, está autorizado a final do ILS XOI, desça para 2000 pés com ajuste 9014, o número 2 na aproximação, reduza para 2209. Reduzindo para 220, descendo para 2000 pés, 0-9-4, autorizado a final do XOI da 0-9-4. Oxenê 6201, decolar 236, chame, controle, Salvador 198, bom. 198, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, Oxenê 6201. Oxenê 6201, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado após 2000, direto Leda. Passei 360, após 2000, vai voar Leda, 6201.